Get your vax, será? Pode acreditar. Mas pode esperar o tempo passar. Não pode não, hein, louco. Esperar o tempo passar pra ver no que dá, não dá pra aguentar. Temos as quatro estações e apenas um dia vai desacreditar. Prevenção, conscientização, que nem tudo cai do céu. Quem sou eu, quem é você? Vítima, réu. Vivemos jogando no campo minado, pronto pra explodir. Esquerda, direita, pra frente, pra trás, pra onde ir? Valoriza o que se tem, nunca o que se é. Infelizmente atitude não é tudo, tem que ter um qualquer. Pra que a palavra valha não seja cortada pela navalha do sistema capitalista que joga o povo direto pra vala. Fazer o bem pega mal, mas eu faço pra mim é normal. Não vou ser como os outros querem que eu seja um animal. Irracional, sem coração, vivendo em vão. Na vida tô de passagem, mas não tô moscando não. Quero um futuro melhor, não só pra mim, mas pra nós. Também temos direito, Deus, ouve nossa voz do fundo do coração. Em frente à depressão, tenha calma, paciência. O jogo é duro, irmão. Sabedoria de vida, CHE. O time é zona sul, nossa cara é vencer. Sabedoria de vida, CHE. Louco que é louco, luta até morrer. Sabedoria de vida, CHE. Pra confundir o sábio, só pros loucos entender. Só os loucos, é só os loucos, só os loucos. Sabedoria de vida, CHE. Aí louco, a ideia é firmeza, não desista. E nem pense em besteira, o crime é atraso, você tá ligado. Vários mano com um sonho de consumo estão guardados. E outros, só 2 de novembro são lembrados. Muita coisa depende da gente, dá um trampo, estudar, ser inteligente. Futuro não é cadeia e nem drogas. Não, tudo isso é uma bosta, você concorda? Difícil é, mas o que liga lutar? Não se acomodar se não correr atrás. Do céu não cairá coisa fácil, vai fácil e só traz desgraças. Arregace as mangas e saia pra porrada de forma inteligente, usando a mente. Me entende? Malandro, malandro é aquele que é consciente, que sabe entrar e sair em qualquer lugar que vá. Que tem proceder, ideia, firmeza pra trocar. É quente, só sim bons frutos colherá. Sabedoria de vida, CHE. O time é zona sul, nossa cara é vencer. Sabedoria de vida, CHE. Louco que é louco, luta até morrer. Sabedoria de vida, CHE. Pra confundir o sábio, só pros loucos entender. Só os loucos, é só os loucos, só os loucos. Sabedoria de vida, CHE. O pensamento atravessa os limites da imaginação. Procuro ser correto, mente sã, corpo são. O coração puro, tanto quanto duro. Ao mesmo tempo vulnerável, um ser humano nato. Puro, puro sofrimento, puro maloqueiro. Pura tristeza, pura alegria ao mesmo tempo. Expressão facial, não representa astral. Muita calma com as palavras, não me faça passar mal. Fale o que tem pra falar, digo o que tem pra dizer. Mas não se esqueça de falar e fazer. Cobrar nós cobra e não importa a hora. Aqui não tem covarde, traíra se joga. Sabedoria de vida, CHE. O time é zona sul, nossa cara é vencer. Sabedoria de vida, CHE. Louco que é louco, luta até morrer. Sabedoria de vida, CHE. Pra confundir o sábio, só pros loucos entender. Só os loucos, é só os loucos, só os loucos. Sabedoria de vida, CHE. Tem orgulho de mim? Tem orgulho de mim? Tem orgulho de mim? O rap é em ação. O rap é em ação. O rap em ação.